Faixa especial Mundo Livre. Shock Rock. Mundo Livre. Rock to Shake. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundo Livre FM. Aqui é Vlad Urban e está começando mais um Shock Rock na sua sintonia de atitude sonora. O programa que vai levar você a uma viagem sem volta ao universo do rockabilly, psychobilly, surf music, country alternativo e muito mais. E vamos começar com, já de clássico, Jenny Vincent tocando Bebopalula, com certeza o maior sucesso da carreira dele. Que, vamos dizer assim, o outro ponto alto foi quando ele tentou matar o Gary Glitter no hotel, né? Eu nem quero saber o que estava acontecendo nesse quadro de hotel, deixa pra lá, isso não é a nossa conta. E vamos continuar com uma série de versões nesse bloco. Primeiro de Rolling Stones tocando o mestre Chuck Berry, O'Carroll. E na sequência, Billy and the Kids tocando Mess Around, música que você deve conhecer com Ray Charles. Seguimos com Nine Lives tocando o clássico dos anos 80, Walk Like an Egyptian, do The Bangles. E finalizamos o bloco com Chave de Ouro, com Rapids tocando The Raid. Sou suspeito para falar dessa música, é simplesmente sensacional. Essa música, se o pessoal fala de old school psychobilly, é isso aí, direto lá do Club Foot. Então é isso aí. Aumenta o som que esse primeiro bloco do Shock Rock está demais. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she my baby, da, my baby, da, my baby, da. Let's rock! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Atitude, música, Mundo Livre FM 93,9. That's a long ride. You park the car in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a man. Cause every time you make a scene, you find the door in a jam. Ooh, Carol, don't let us steal your heart away. Shock Rock. Got the money on the bed. Gonna crack a dive. Oh, hey, oh, that's Natalie. street and your pack ship runs in a full pack. Last heart you know, oh, hey, oh. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they hang around in the donut shop. They sing and dance, oh, hey, oh. They scream the cops cruising down the block. All the Japanese with their yen bottles call the Kremlin. Libre FM, a sound attitude. Vocês ouviram The Rapids tocando Raid, Nine Lives tocando Walk Like an Egyptian, Billy and the Kids tocando Mess Around, ou The Rolling Stones tocando Carol e Jenny Vincent and His Blue Caps tocando Bebop Lula. Shock Rock Mundo Livre 93,9 Mundo Livre, uma atitude sonora. Você está ouvindo Shock Rock. Vocês estão ouvindo Shock Rock aqui na faixa especial da Mundo Livre FM, a rádio de atitude sonora. Esse segundo bloco vamos ouvir alguns clássicos do rockabilly, do rock e uma garageira também. Começamos com Buddy Holly, o cara que foi muito influente para a cena punk em geral, tocando Oh Boy. Seguimos com Robert Gordon, tocando The Way I Walk. Quem toca a guitarra nessa versão? Mestre Link Wray. Inclusive, dá pra sair um documentário sobre o papel dos índios americanos na história da música, que se chama Rumble, The Indians That Rocked the World. E o Link Wray é figura central nesse documentário, imperdível. Vou deixar o link do trailer desse documentário depois na página do Shock Rock no Facebook. Aí confere lá que é bem fera. O programa de hoje tá cheio, né? Como vocês ouviram, cheio de versões. E aí vai mais uma: The Ratman tocando I Love Rock'n'Roll, da Joan Jett. Sem palavras para essa versão também, sonzeira. E continuamos com uma das bandas mais promissoras da cena rockabilly atual, o The Scissors, tocando When I'm Not a Foolish Kid. Esse som aí tem uma pegada meio garageira, fera. Valeu a dica aí pro grande Luiz Fireball. Valeu, my brother. Seguimos em frente com Nomads, a banda escandinava fazendo I Don't Need No Doctor, outra do rei, né, do rei Charles no programa. E pra fechar, fechando o segundo bloco, The Sonics, tocando Strychnine. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life, I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. 93,9 Mundo Livre FM. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go home wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, it feels so good. I feel as though I wanna be, and I don't know if I should. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Do you, do you, do you, do you, do you rock? Yep, yep, yep. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Uh-huh. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Me got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Do you, do you, do you, do you, do you rock? Yep, yep, yep. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Uh-huh. Do you, do you, do you, do you rock? rock. Shock rock. But I saw her standing there by the wrecking machine. I knew she must have been about 17. The beat was so strong, she was playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long, she was with me, yeah, me. Moving on and singing that same old song that would be, yeah, singing on. Her name, that don't matter, she said, 'cause it's all the same. Soon gonna take you home where we can be alone. Next move moving on, she was with me, yeah, me. Next move moving on, she was with me, yeah, me. Singing singing. And I'm not a foolish kid. Maybe I'll undo what I did. I went and spent each lazy hour wondering how I came to life without you. When I got a job and a home and a previous wife, before the fire I'm all alone. Well, baby, I'll be just right. Alarm before me, crying over you is another time. That don't mean that every morning something says that you're still on my mind. When I got nothing in this world, how do I keep the stone from the pearl? Baby, years go by, maybe, baby, I'll be just right. I'll be just fine. I'll be just fine. I'll be just fine. When I'm not a foolish kid, maybe I'll undo what I did. I wanna spend each lazy hour wondering how I came to life without you. When I got a job and a home and a previous wife, before the fire I'm all alone. Oh well, maybe, baby, I'll be just right. I'll be just right. I'll be just right. I'll be just right. Then I'll be just right. 93,9. Vocês ouviram nesse segundo bloco The Sonics, Strychnine, Nomads, I Don't Need No Doctor, The Scissors, Women Not A Foolish Kid, The Ratman tocando I Love Rock'n'Roll, Robert Gordon tocando The Way I Walk e Buddy Holly tocando Oh Boy. Shock Rock 93,9. Mundo Livre. Uma atitude sonora. Você está ouvindo Shock Rock. Você está ouvindo aqui o programa Shock Rock na faixa especial da Mundo Livre FM, a rádio de atitude sonora. Aqui é Vlad Urban e vamos para o terceiro e derradeiro bloco do programa dessa semana. Vou aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que tem mandado mensagem para o Shock Rock. Valeu demais, pessoal de Maringá, Curitiba, todo o Brasil. Um abraço também para a turma que está ouvindo o programa lá no Linus Bar. Daqui a pouco estou chegando aí para tomar aquela gelada ali, não. Famoso templo do rock curitibano, quem não conhece tá perdendo. E daqui a pouco tô chegando aí. E voltando ao programa, você está ouvindo de fundo esse primeiro bloco algumas músicas instrumentais da grande banda dinamarquesa Godless Wicked Creeps. E vamos tocar uma faixa deles aqui nesse bloco. Super banda de psicobilly dos anos 90, fique atento, é demais. Mas antes vamos tocar Hit Valens tocando La Bamba. Inclusive a versão que vamos tocar foi remasterizada para o filme homônimo, né? Que conta a história da trajetória desse astro latino do rock and roll. Quem não viu esse filme, né? Muito massa. Depois, os heróis curitibanos Elvis Presley tocando aqui Bêbado Maloca, música do segundo álbum dos caras, o Psycho Punkabilly Boogie. Para mim, uma das melhores bandas da Cidade do Sorriso, sem dúvida. E na sequência, vamos de Reverendo Peyton's Big Damn Band com Clap Your Hands. Seguimos com o Ski King, direto da Alemanha, tocando do Megadeth, Symphony of Destruction. E finalizamos o bloco com os caras que eu comentei antes, né? O Godless Wicked Creeps com We Are Rockers, hino do psychobilly, hino do psychobilly. E pra ficar melhor ainda, aquela famosa aumentada no volume, vamos em frente. Yo no soy marinero, yo no... 93,9 Mundo Livre FM. Ah, então você tá aí, né? Olha, olha aí o que você me fez, seu bandido! Bêbado! Bandido miserável! Esse cara com o copo na mão, não deixa se ele fica cozido. É foda, incomoda meu irmão. Asso pila o dono do bar, espanta toda a mulherada, enche o saco dos amigos, acaba levando porrada, é, acaba levando porrada, é. Começa de gole em gole, de repente tá no baile do porre. Se não diminui na dose, um dia morre de cirrose. Quando amanhece uma tremenda ressaca, tenta mas não lembra de nada. Do lado uma desconhecida, feia, magrela e pedida, é, feia, magrela e pedida, vai! Quando sobe o NR de boa, mas quando bebe vira outra pessoa. Pra quem não conhece o aviso, do lado desse cara não fica. Shock Rock, Mundo Livre. We'll be right back. especial Mundo Livre. You take a mortal man and put a man in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roar. A roar. A roar. Just like the Pied Piper, let rats through the streets. Dance like the marionettes, swaying to the symphony. Destruction, acting like a robot. It's metalhead heroes. You try to take his pulse before the head explodes. We don't stop drinking. No! isso aí, vocês acabaram de ouvir Godless Wicked Creeps tocando We Are Rockers, Ski King tocando Symphony of Destruction, Reverend Peyton's Big Damn Band tocando Clap Your Hands, Elvis Presley, Bêbado Maloca e Rich Valens, La Bamba. É isso aí, galera. Na próxima semana tem muito mais. Vai ter clássico, versões, música nova, coisa antiga, coisa nova. Vai ter de tudo. Então fiquem ligados, porque toda terça-feira na Rádio Mundo Livre FM tem Shock Rock, programa que leva você por uma viagem sem volta ao universo do rockabilly, do psychobilly, do garagem, do surf music, do country alternativo e muito mais. Grande abraço a todos e até a próxima terça-feira. Shock Rock. Mundo Livre. Rock to Shake. Mundo Livre apresentou faixa especial Mundo Livre. 93,9. Mundo Livre. Uma atitude sonora.